Pinky Marmalade, Do It Now. Liza Minnelli, Losing My Mind, produção dos Pet Shop Boys. London Beach, I've Been Thinking About You, Lonnie Gordon, Gonna Catch You. Lisa Lisa e Cool Jam, Let The Beat Hit 'Em. É, Mambo Number 5. Ficou bacana, é? E aí, meu? Ficou bacana mesmo esse remix, hein? E o que começou o set, né? O segundo bloco do programa de hoje, foi uma produção feita por um amigo, né, um ouvinte do Flash House, chamado Elcimar Leandro. Ele que produziu um bootleg de This Is The Right Time, da Lisa Stansfield. Lisonjeadíssimo pela homenagem, tá? A gente toca quantas vezes possível no programa essa bela homenagem, porque é muito legal, tanto a homenagem quanto o resultado da produção. Muito obrigado, mais uma vez, Elcimar Leandro, um ouvinte do Flash House, que muito nos orgulha, ok? Um grande abraço a todos vocês, semana que vem a gente tá de volta, tá? Fui! O passado de presente pra você, Flash House. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. 19 horas e 11 minutos. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, diretamente do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas. Disponível também no iTunes, categoria Adulto Contemporâneo. just fades away. The voice is calling you and me. Each eye's in love and a lie. And it's breaking through with force in my heart. Shadows cloud with scars apart. I'm touched by a breeze. In the past, I'm moving on. Come to me, take my hands, embrace. Trust in me, don't be afraid. The voice is calling you and me. Each slowly, if I try.